Seu velho amigo, retorna ao leito, sagrado feito de mais uma geração. Mesmo distante, ele sente no seu cheiro, diamante negro, o berço da criação. E sangrando na madrugada, homem fingindo como se não fosse nada, criança pedindo em oração que proteja o mangue da escuridão. Trovoada se formou na toca do cadanhão, boca do rio, boca do amor, de geração pra geração. Trovoada se formou na toca do cadanhão, boca do rio, boca do amor, de geração pra geração. Seu velho amigo, retorna ao leito, sagrado peito de mais uma geração. Mesmo distante, ele sente o seu cheiro, diamante negro, o berço da criação. E sangrando na madrugada, homem fingindo como se não fosse nada, criança pedindo em oração que proteja o mangue da escuridão. Trovoada se formou na toca do cadanhão, boca do rio, boca do amor, de geração pra geração. Trovoada se formou na toca do cadanhão, boca do rio, geração pra geração.